Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Bom dia, boa noite, boa tarde, senhoras e senhores e crianças de todas as idades. Estamos começando mais um Show for Play. Olá, você que acredita que só o seu Deus é o correto. Bem-vindos a mais um Show for Play e hoje com um tema muito polêmico e barra muito querido por mim e pelo Jack, que é uma obra maravilhosa, Deuses Americanos ou American Gods pelos íntimos. A obra aí de Neil Gaiman, que é um livro, tipo, tem a série e tem o livro, mas a gente vai falar um pouco, dos dois, mas a gente vai focar um pouco mais no livro, porque, sim. Porque depois nós vamos fazer um episódio da série quando estiver mais próximo de lançar a segunda temporada, não se preocupe. Inclusive, meu coração está, assim, aflito por uma segunda temporada, e eu, nossa, eu preciso muito de uma segunda temporada de American Gods. Mas eu tô com muito medo da segunda temporada de American Gods, porque trocaram muita gente importante da produção, e normalmente quando trocam gente importante da produção não é um bom sinal, mas vamos lá, né? Mas antes da gente começar esse episódio, eu tenho dois avisos a dar. O primeiro é, sim, esse episódio tá atrasado, mas fazer o quê? A vida é assim. E dois, eu tô doente. Verdade, eu tô... Jack está entre a vida e a morte, mentira. Eu tô parecendo o General Grievous. Eu tô assim, tossindo que nem um cachorro louco. Então, de vez em quando vocês provavelmente vão ouvir uma tosse ou alguma coisa. Eu vou tentar diminuir na edição, mas eu tenho meus limites também. Mas quando eu tô doente editando o podcast. Pedimos a compreensão de todos e pra aqueles que não compreendem, foda-se, tá? Muito obrigada de nada. É, aqueles que não compreenderem, esperem o próximo episódio quando eu estiver não doente. Justamente. Porque eu nunca estou bem. Eu sempre estou ou doente ou não doente. Eu tenho esses dois estados de matéria. Estados complexos. Tá vendo? Começou a tossir. Olha lá, tá tossindo. Se pega nas vistas, fica tomando sereno, como diz minha mãe, fica tomando sereno, daí é isso que dá, tá vendo? É isso que dá. Aham, sei. Mas, vamos lá. Para começar, quem é Neil Gaiman? Bom, se você não sabe quem é Neil Gaiman, meu amigo, para o episódio, vai no Wikipedia e leia alguma das obras dele que não seja American Gods. Eu recomendo. Pode ser American Gods também, porque a pessoa vai ter mais embasamento pra discutir com a gente, né, se quiser. Nem tanto, porque American Gods é uma obra do Neil Gaiman que eu acho que você só consegue apreciá-la 100% quando você já leu outra obra do Neil Gaiman. É meio como o Silmarillion do Tolkien. É uma obra muito boa? É, mas se você já não conhece o Neil Gaiman, ela é difícil de engolir pra caralho. Me desculpa, mas é a realidade desse livro. Sim, realmente. Vale lembrar que American Gods, ele é o primeiro... Ele é um livro que... Ele tem uma referência também em outros livros. Por exemplo, Os Filhos de Anansi, né? Tipo, The Anansi Boys. Ele faz uma pequena referência a American Gods. Então, se você já leu American Gods e começou a identificar alguns pontos, algumas marcações muito similares em Anansi Boys, é porque é de propósito. Ele fez isso porque ele é desses. Sim, basicamente. Bom, Neil Gaiman, pra você que tá com preguiça de pesquisar na internet, ele é Jesus Cristo como escritor, basicamente. Tudo que ele toca, basicamente, é ouro, é quase isso. E eu realmente não estou brincando. A principal Neil obra Gaiman é sua dele... religião. Neil Gaiman é basicamente minha religião. A principal obra dele é ou é deuses americanos, ou é Sandman? E convenhamos, todo mundo sabe que é Sandman. Se você não sabe o que é Sandman, meu, sai desse podcast e vai ler alguma coisa de Sandman, pelo amor dos deuses. Show! A gente não vai fazer um especial do Sandman, vai ser tipo um episódio de 5 horas, porque essa porra é gigante. É tipo Silmarillion. É absurdo essa porra de tão grande. Assim, ele, enquanto um escritor de quadrinho, ganhou prêmios de literatura. Deixa eu repetir pra você. O filho da puta escrevendo quadrinho ganha prêmio de literatura. Você tá entendendo o quão bom o Sandman é? Só pela parte da narrativa, não tô nem falando da arte. Que convenhamos, as artes de Sandman são maravilhosas. Sim, tipo, é interessante também mencionar que o Neil Gaiman, ele tem uma... Ele é flexível pra caralho. O que você consegue encontrar entre as obras dele? Ele, tipo, romances, as HQs também que concorreram a premiações, como você falou. E até mesmo livros infantis e livros de contos. E, tipo, quando você... tem o hábito de ler e você gosta de algum autor ou autora em específico, você percebe a figura de linguagem que ele usa, né? Quais os instrumentos que ele usa para fazer uma narrativa. E nem todos eles conseguem ter essa flexibilidade. Então o cara consegue me escrever uma história sobre várias mitologias, consegue me escrever uma HQ sobre mundos lúdicos de sonhos e que envolvem o lado mais obscuro da mente humana, e no meio disso, contos infantis. E extremamente coerentes, digam-se de passagem. Exatamente. Então, o Mr. Gaiman, que já era um autor bem conhecido até no mundo, decidiu, depois de fazer uma viagem de carro, a escrever uma road trip. Uma história que basicamente se passaria em uma viagem de carro. E o que é que ele decide fazer na road trip dele? Fazer um caminho pelos Estados Unidos com deuses envolvidos na história. Rapaz, eu não sei quanto ácido ele toma pra ele ter umas ideias dessas, assim, tipo... vou escrever uma história de viagem de carro. Vou jogar uns deuses no meio e ver o que dá. Sei lá... Aquela coisa meio aleatória do tipo... você escreve ideias num papelzinho e você coloca num copo. Aí você sorteia, tipo, viagem... Estados Unidos, deuses, beleza, vamos lá, bora lá, tá, desafio aceito. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ou quase isso, I don't know. Galera. Bom, pra nós falarmos de deuses americanos, nós temos que achar o nosso protagonista. Que o nome dele é nada mais, nada menos do que Shadow Moon. Uma tradução bem porca pro português seria tipo Sombra da Lua, Sombra Lua. Nome hippie pra caralho. Sombra Lua. Nome de índio, tá ligado? Aqueles índio bem escrachado, né? Aquelas sátiras indígenas que todo mundo adora fazer, que é de extremo mau gosto, diga-se de passagem. Tipo, sei lá, touro sentado? Mincer, Sombra Lua. Sombra Lua. Nosso amigo Shadow, primeiro, ele só se fode o livro inteiro. Do começo ao fim, mano, ele só se fode. Poucos personagens. Você tem que trocar o nome dele pra Conrado, tá ligado? Amigos. Vocês não têm ideia. O filho da puta. Tudo que pode dar errado, dá errado na vida do Shadow Moon. Ele não tem vida fácil. Nós abrimos o livro com esse filho da puta preso na cadeia. Por que ele foi preso? Porque ele fez merda. E fez um roubo. Os parceiros dele tentaram levar o dinheiro e não dá pra ele. E ele. Basicamente quase matou os dois na porrada. O Shadow é um cara grande, assim, tipo, grande comparado a caras grandes. Eu tô falando tipo o maluco tamanho do Brock Lesnar. Tô entendendo? O maluco é um lutador peso pesado, basicamente. Uma montanha de homem. Inclusive, eu tenho que ressaltar aqui que fizeram uma excelente escolha no elenco da série de American Gods, porque o cara que faz o Shadow Moon, ele nitidamente ele é grande, ele é mal encarado e ele é forte. Você fala: ok, eu não vou discutir aquele cara. Tipo, pretty fine. E olhem que na série ele não é pequeno. E é aquele Brutamontes que faz ele na série. Maluco, ele é... No livro ele é... É montanha de músculos. Só que diferente de muito personagem construído como montanha de músculos, que é meio burro, o Shadow não é exatamente... Tá bom, o Shadow não é um gênio. Mas ele também não é exatamente um cara burro que você consegue fácil enganar. Você precisa de um pouco... Ele só é azarado pra caralho. Não, ele só se fode, mas ele não é um cara burro. O Shadow está preso na cadeia há mais ou menos 5 anos. Faltam 5 dias pra ele ser liberado. Não, se não me engano, faltam 3, perdão. E quando ele... Pode mandar. Não, pode falar. Ah, eu ia falar que faltavam... ele ia ser liberado numa sexta-feira. Ah. E aí ele é liberado numa quarta-feira. Ele adiantam 2 dias pra ele sair. Ah, são 2 dias. E você tá se perguntando por que que ele é liberado mais cedo? Bom, ele recebe a notícia que a esposa dele morreu em um acidente de carro. E, bom, alguém tem que fazer o funeral da mulher, então... Shadow, você está sendo liberado mais cedo. Vá até a sua casa fazer o funeral da sua esposa, que é a única pessoa que você vem mantendo contato, basicamente, nesses 5 anos. Boa sorte, meu amigo. E o cara, tipo, ele fica num misto de feliz e triste, que é de partir o coração, porque ele tá feliz, porque, porra, ele fez uma merda épica, ficou engaiolado durante 5 anos, e só tinha contato com a esposa dele e com o melhor amigo dele esporadicamente. E aí ele recebe essa notícia que a mulher dele tá morta. Então ele vai ter que... Ele vai poder voltar pra casa mais cedo, mas vai ter que enterrar a pessoa que ele ama. E, tipo... Cara, logo de cara no primeiro capítulo você fica... Puta que pariu, velho. Porra, tadinho do bicho. E aí... Eventualmente, durante a sua viagem de volta à casa... Ele conhece um homem. O homem que oferece a ele um emprego para ser o seu... segurança e motorista. E esse homem não revela o seu nome pro Shadow, mas ele diz que o seu nome é Senhor Quarta-feira. Mr. Wednesday. E é engraçado que o Wednesday, ele é uma pessoa extremamente persuasiva, e que você, em alguns momentos do livro você fica irritado com ele, porque ele é o tipo de cara que não aceita um não como resposta. Então, obviamente, o Shadow tá no avião indo de volta pra casa dele pra enterrar a esposa. E um cara X começa a puxar assunto com ele, fazer perguntas pra ele, e ele se sente extremamente incomodado com aquilo. Então ele dá sempre aquelas respostas curtas, como quem quer encerrar o assunto de uma vez, sabe? Ele fala, ah, vai chover, né? Ele, é. Ah, mas que dia bom, né? Que dia da semana é hoje? Quarta-feira. Então ele sempre tá dando uns cortes, porque ele não. Ele se sente muito. Sei lá, muito violado. Porque o Enes é muito tipo, oi, tudo bem? Você vai fazer tal coisa porque sim, eu quero. E não tem meio termos com o NZ. É, ou você faz, ou ele faz com que você faça. Você não tem escapatória com o NZ. Jack? Pronto, voltei. Ah. Probleminha não, com o Mick. Ah, sim. Ele bom, como essa eu... parte, então. Aquelas... Se eu tiver motivado, tiro. Senão eu vou deixar pelo motivo histérico, que é essas gravações. Como eu estava falando, o senhor Shadow Moon percebe logo que um dos olhos do senhor Quarta-feira é meio estranho, meio como se ele não passasse tanta vida quanto o outro olho cinza dele. Mas... Parece aquele olho de vidro, né, inclusive. É, mas o Shadow, muito educado, fala pro Sr. Quarta-feira se fuder e fala não. E exatamente como a capitã disse, o Sr. Quarta-feira não toma não como resposta. Então, Shadow sai do avião, pega um carro e vai em direção da casa dele. Ele para, e quem é que ele encontra novamente, capitã? Senhor Quarta-feira, você por aqui de novo, seu velho do caralho. E o Senhor Quarta-feira revela pro Shadow Moon que não foi só a mulher dele que morreu. O seu melhor amigo também morreu junto com ela num acidente de carro. Seu melhor amigo, que era o dono da academia onde o Shadow Moon trabalhava e que estava garantindo um emprego para o Shadow Moon quando ele saísse da prisão. Então, além de perder a mulher, Shadow também perdeu o melhor amigo e o emprego que ele tinha. E isso é só a ponta do iceberg de quanta merda acontece na vida de Shadow Moon. Parafraseando aqui agora o choque de cultura, se você acha que a desgraça do Shadow Moon acabou aqui, achou errado, otário. Tem mais por vir. Meu amigo, isso é começo só. O Shadow, percebendo a situação de bosta que ele tá, acaba falando, tá bom, seu velho filho da puta, eu trabalho pra você, mas primeiro eu tenho que enterrar a minha esposa, né? Então ele vai até lá. Ele chega, o funeral já está acontecendo, porque a família dela já providenciou as coisas. E no enterro dela, ele encontra a mulher do melhor amigo dele, que eu não consigo lembrar o nome dela agora. E ela pergunta se ele sabe como os dois morreram. Ele fala, não, acidente de carro. Ele fala, não. Ela fala, não, pra ele. Não foi só um simples acidente de carro. A sua esposa morreu com o pau do meu marido na boca. Além de fudido, recém-saído da cadeia, viúvo, corno. Sabe aquele bastão que o Alborguete tinha, que ele batia na mesa? Quando ele começava a falar de vagabundo, eu tô precisando de um. Eu preciso de um daquele, porque meu amigo. Nossa. E assim, merda pouca na vida do Shadow 1 é besteira. Antes de Shadow Moon chegar lá no enterro, ele teve um encontro com um pequeno leprechaun de 4 metros de altura, basicamente. Leprechauns baixinhos são estereótipos. É o que ele conta pra Shadow Moon. Que é o personagem seu personagem predileto na série. E eles brigam. E o Shadow Moon aprende um truque com moedas. Por esse pequeno leprechaun de 2,20 m. E após o enterro, o Shadow joga a moeda que ele conseguiu com o leprechaun no caixão da esposa. Por quê? Porque o Shadow tá em estado de choque. E ele vai embora. Só que, senhoras e senhores, uma pausa dramática. Aquela moeda do Leprechaun não era uma moeda de ouro qualquer. Porque se você sabe um pouquinho de mitologia ou de lendas folclóricas da Irlanda, de Dublin afins, você sabe que os Leprechauns, eles são os guardiões de potes de ouro e fim de arco-íris, essas paradas todas. E o Leprechaun do livro também tem essas questões de, tipo, ter muito ouro aí nos seus bolsinhos. Só que eles têm uma moeda especial, um ouro especial, um tesouro especial, colocando dessa forma mais livre, que é uma moeda mágica. Ela literalmente consegue te conceder o que você quiser, além de uma proteção. É como se fosse uma muleta de proteção, sabe? E em vez de ele dar uma moeda de ouro default, né, moeda de ouro qualquer pro Shadow Moon, o Leprechaun faz o favor de entregar essa moeda diferenciada pra ele, sem querer. E o filho da puta vai e joga isso no túmulo da esposa. Você acha que vai dar bom? Não vai dar bom, meu amigo. Como a gente falou já umas 5 vezes aqui até agora, nesse episódio, desgraça pouca é bobagem. E o que é que essa moeda faz, você pode estar se perguntando, ela iria ser usada pelo senhor quarta-feira, caso o seu plano desse errado, que basicamente ela traz o morto à vida novamente. Onde foi que o Shadow Moon jogou a moeda? No caixão da esposa. O que acontece quando a moeda mágica acha uma pessoa morta? Ressuscita a pessoa. E nesse momento, o personagem que eu mais odeio desse livro aparece. Que é a finada / zumbi esposa de Shadow Moon, a Laura. Que assim, para quem ouviu o episódio passado, lembra que eu tenho meus níveis de putaço. Com a Laura. Vamos à escala. Com a Laura, eu sou putaço em verde, amarelo e azul anil. Mas gente, é sério, a Laura, não é porque, tipo, não é pela questão da traição do Shadow Moon. É porque a personagem, ela foi construída para passar uma ideia muito, muito interessante. E ao mesmo tempo ela desperta uma antipatia muito forte. Porque ela, sabe aquela pessoa, provavelmente vocês devem conhecer uma pessoa igual a Laura. Todo mundo tem uma Laura na vida. É uma pessoa que parece que está morta, mesmo viva. Que não tem vontade de nada, que tudo foda-se, que tudo tudo merda. A Laura é esse tipo de pessoa. Ela tem essa característica de você olhar pra ela e falar, nossa, como você é chata. E ela faz questão de falar que ela é chata e foda-se você. Todo mundo tem uma Laura na vida. Não, fala por você. A traição que ela dá no Shadow Moon já é o primeiro motivo pra eu falar, vai tomar no teu cu, vacilona. Porque vacilão comigo, terminei Valhalla. 2. A Laura. Lembra que eu falei que Shadow Moon só se fode nesse livro? A Laura é um dos motivos que Shadow Moon mais se fode nesse livro. Porque essa vagabunda, além de estar morta, além de ter traído ele, fica enchendo o saco dele pra ele descobrir uma maneira dela voltar à vida. E eu vou dizer que o Shadow Moon é um cara muito, muito bondoso, mano. Que eu ia falar, vai tomar no teu cu, velho. Porra, velho. Vai se fuder. Vocês devem estar pensando, não, mas pera, a Laura já não estava morta e ela voltou à vida como era do Leprechaun? Sim, mas a questão é, ela voltou à vida como um zumbi. Então, em muitos arcos do livro, ela tem que parar pra fazer manutenção no corpo dela, pra se costurar e etc. Porque ela é um pedaço de carne que tá apodrecendo, mas ela tem a essência da a alma dela voltou pro corpo. Ela queria uma forma dela voltar à vida com o corpo dela pleno, sem tantas alterações. Que ele fosse se deteriorando com o tempo como uma pessoa normal. E não como um fucking zumbi. Basicamente. Para aqueles que conhecem um pouco de mitologia, quando nós descrevemos o Senhor Quarta-feira, um olho só, não leva um não como resposta, é um cara grande, é um cara forte para alguém dessa idade, você já deve estar percebendo quem ele é, mas o Shadow, ele manja de mitologia porra nenhuma, então ele demora pra caralho pra ele descobrir que esse filho da puta é o Odin. Vamos combinar que o Shadow demora muito pra entender muitas coisas, não é mesmo? Sim, o Shadow não é um cara burro, mas convenhamos, ele não acredita em deuses. Um cara começa com ideias malucas lá dele e fala, mano, vai tomar no teu cu. Ele só começa a acreditar num maluco, tipo, muito pra frente, quando eles vão e ele vê as formas de verdade dos deuses, tipo, num lugar louco pra caralho. Mas antes disso... passagem, em American Gods, você não é só introduzido ao Odin. Existem outros deuses que também aparecem, por exemplo, a Biquius, que é uma deusa da mitologia africana, o Anubis, que é da egípcia, você também tem a Ostara, que é a personificação da primavera, que também pertence ao arco nórdico. Inclusive até Jesus Cristo aparece na história, e você fica tipo, what the fuck? Sim, Jesus aparece na história, porque novidade pra você, meu amiguinho, a sua religião não é a única interpretação de divindade correta. Existem mais de 5 mil religiões ao redor do mundo, e cada uma delas afirma ser a única e verdadeira. Então, assim, tem muita coisa aí, e o New Gaiman faz um jogo muito interessante, colocando todos os deuses como sendo, como convivendo, não exatamente numa existência pacífica, mas todos eles no mesmo plano. E ele parte de uma ideia também muito interessante sobre divindades. Que para alguma coisa se tornar divina, ela precisa que alguém ou um grupo de pessoas acredite nela. Quanto mais forte, quanto mais pessoas compram essa ideia de divindade, mais forte aquela entidade se torna. E aí que entra o arco principal, que é o lance da porra toda. Que o lance da porra toda não é só contar a história do Shadow e como ele é um cara fudido, e nem contar porque o Odin é um cara que não leva um não como resposta, e nem entrar na questão de se a Laura é ou não a filha da puta em balde, que tem o ranço também dá porque ela traiu o cara. A grande questão dentro de American Gods é os antigos deuses versus os novos deuses. Mas quem são os novos deuses? Meu amigo Jack, quem são esses novos deuses? Quem são esses senhores e senhoras que tentam tirar o lugar de Odin e Jesus, entre outros? Os novos deuses são as personificações da nossa sociedade moderna. Tem o deus da autoestrada, tem o deus da tecnologia, o deus da mídia, o deus da ferrovia, o deus das teorias das conspirações, tá difícil falar hoje, hein? e várias outras divindades que representam os nossos tempos modernos, sendo um dos principais deuses o Mr. World, ou o Mr. Mundo, que é a personificação das agências de controle americanas. E convenhamos, mesmo nós não sendo americanos do norte, nós temos em nossa cabeça de BRs a imagem do agente de segurança americano, agente secreto, esse tipo de coisa. Se para nós essa imagem é tão forte, imagina no país de origem. É absurdamente mais forte. E até isso, Neil Gaiman fala que consegue criar uma divindade de tão absurdo as pessoas pensarem nisso. E cada um desses novos deuses é um mais filho da puta do que o outro. Porque exatamente como os antigos deuses, o que, que eles desejam? Continuar existindo e com poder. E eles fazem qualquer coisa para se manter no poder, nem que seja necessário passar por cima dos deuses antigos. E uma das técnicas que eles usam para se manter no poder, principalmente Mr. World, Technical Boy, que traduzido ficaria a internet, e a mídia, que, né, mídia, entendo como quiser, eles são três fortíssimos aliados, e uma das técnicas que eles usam para se manterem fortes é justamente pegar um deus antigo em decadência e convertê-lo para o seu lado. Daí vocês podem até falar, ah, beleza. A ideia do Senhor Mundo como sendo agência americana e tudo mais é interessante, é uma coisa real. Mas, o resto é muito distorcido. Não é. É só você dar uma rápida olhada na internet para você ver a quantidade de disseminação de informação falsa. Como as pessoas vivem a internet, como as pessoas vivem, por exemplo, redes sociais. Como elas estão imersas, como elas consomem coisas que são divulgadas em redes sociais. Então, é meio que uma coisa, tipo, a mídia tá ligada na internet que tipo, leva as pessoas que criam perfis pro mundo, tá ligado? Então, os três estão muito fortes e durante o livro você percebe essa divina trindade dos novos deuses e é difícil você renegar os novos deuses porque todo mundo tá voltado para um, para dois ou pelo menos para todos eles. Eu, particularmente, aqui, internet, mídia, no coração, tá ligado? O Dick me perdoe, mas isso é uma verdade. Fazer o quê, né? A internet, o Technical Boy tá aí pra mostrar que quem manda aqui nessa porra é ele. E você pode estar se perguntando, tá bom, os deuses novos estão em ascensão, todo mundo usa um dos deuses novos. Qual é o plano do nosso velho e bom Odin para voltar a ter poder? Bom, você conhece Odin e o seu povo, você sabe que eles gostam de fazer uma coisa e uma coisa específica. É dar machadada nos outros. Então, qual vocês acham que seria o plano de Odin para reverter a situação que ele está? Tempo na tela! Para aquelas pessoas que acharam que ele ia ter uma conversa civilizada com os outros deuses novos e colocaram eles em um tipo de acordo, você errou. O plano do Odin é simples: reunir todo mundo velho e dar porrada nos garotos como não houvesse amanhã. Justamente, inclusive nos deuses antigos aí deste lado do ringue, do lado do Odin, no caso, nós temos deuses como, por exemplo, o Mr. Ibis, que é o senhor tipo, da vida pós-morte, tá ligado? É um cara que faz o contato com os mortos. Nós temos aí também o senhor Mr. Nancy, que é um deus tipicamente africano, representado por aranhas, diga-se de passagem. E um parênteses aqui, na série ele é fodástico. Aliás, todos eles na série são incríveis e eu preciso fazer ressalva sobre a série também, porque pra você que tem preguiça de ler, assista American Gods, porque até o presente momento ela foi uma adaptação muito fidedigna ao livro, tendo 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então, assim, é um índice alto. Foi indicado, muitos atores foram indicados ao Emmy Awards por melhor ator e atriz coadjuvante principal. Então, é uma boa série e tem muito embasamento do livro real oficial. Mas voltando você tem os deuses antigos e o Jin tá numa eterna quest tentando convencer os caras, tipo, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E muitos deles mostram uma espécie de conformismo, uma coisa de tipo, ah, os humanos são assim mesmo. Pra que eu vou encher o saco deles? Pra que eu vou fazer alguma coisa? É meio foda isso. É meio deprimente a condição que os velhos deuses estão. E o Shadow Moon não tem mínima noção do tamanho da bosta que ele se meteu quando ele aceitou trabalhar pro nosso amigo quarta-feira, o Odin. O Odin faz ele dirigir o carro pelos Estados Unidos e ir convocando os velhos deuses. Uma das primeiras paradas que ele faz é para chamar o Sr. Anansi, que é, tanto no livro, ele é um velho filho da puta pra caralho divertido, e na série ele não é velho, mas ele é divertido pra caralho, ainda assim. Só que ele é mais revoltado na série do que no livro. E a outra parada, logo no começo, é com o Sizenbok, que na série é fantástica a atuação do ator que faz ele, que eu esqueci o nome dele, é um ator velho já, que sempre faz vilão russo. Ele sempre faz o mesmo personagem, é sempre vilão russo. E a gente coloca nas erradas qualquer coisa. E assim, na série ele tá fantástico. E o Sizenbok, ele é bem isso que a gente tá falando. Ele é um deus que caiu na desgraça e que ele não quer mais lutar. Por mais que ele seja um deus de luta. Ele falou, não, foda-se, meu irmão. Eu não vou te ajudar de novo. E é isso aí. Aí o Shadow joga dois jogos de damas com ele. No primeiro jogo, o Shadow apostou que se o Shadow ganhasse, ele acompanharia ele o quarta-feira na missão dele. E caso ele perdesse, ele permitiria que o nosso amigo pegasse a marreta que ele tem, que ele usava pra matar, e desse uma boa e velha marretada no meio da testa do Shadow. E, como eu disse, que merda pouca na vida do Shadow Moon é brincadeira, o Shadow perdeu esse primeiro jogo, dando direito ao velho pegar a marreta, colocar o Shadow de joelhos e na cabeça dele. Então o Shadow, usando um pouco de inteligência que ele tem ainda na cabeça, eu sei, não é muita, mas ele tem, ele vira pro cara e fala, vamos jogar de novo. Cara, por quê? Eu já ganhei. Assim, mas você tá velho, faz tempo que você não usa essa marreta, meu amigo. Se você me dá uma marretada e eu não morri, eu ficar que nem um demente, vai ser ruim pra caralho pra mim, né? Então assim, nós jogamos de novo as mesmas regras. Só que agora, se você ganhar, você ganha mais uma marretada. Mas se eu vencer, você vai acompanhar a gente e depois que o serviço estiver feito, você dá a marretada em mim. E não é que o filho da puta consegue vencer o segundo jogo? O que deixou muita gente, tipo, surpresa. Eu, inclusive, fiquei muito surpresa. Sabe aquela tensão de falar, caralho, mano, você é burro, bicho. Você vai morrer, mas não, ele consegue reverter. E o Sizenbok, ele fica contente por ter perdido. Ele fala, caralho, cuzão, você conseguiu me vencer? Beleza, pode ir pra join you, tá ligado? É, aí eles vão até um local com muito poder dos deuses antigos nos Estados Unidos. E é quando o Shadow descobre quem os deuses são de verdade. Porque até agora ele tava um bando de velho maluco se reunindo num lugar. Aí eles vão num... Qual é o nome daquele brinquedo que eles sobem? É... Puta, mas não lembro o nome agora, pera. Eu coloco o nome errado, você não lembra o nome da porra do brinquedo. É, pra quem conhece a história do Punisher, é onde a família dele morre. Que é... Tem uns bagulho de cavalinho, esse tipo de coisa. Eu esqueci o nome agora. Ah, um carrossel. Carrossel. Isso. Ele entra num super carrossel lá dos Estados Unidos. E esse carrossel transfere eles pra outra realidade, a qual ele consegue ainda ver os velhos na frente dele. E ao mesmo tempo ele vê as outras imagens que esses velhos têm. No caso do Anansi, ele vê uma aranha gigantesca. Ao mesmo tempo que ele vê o velho. No caso do Odin, enquanto ele está vendo o senhor quarta-feira, aquele senhor usando terno, com uma gravata e tudo mais, ele também vê o gigante guerreiro Odin, e assim vai. E é quando ele percebe a quantidade de bosta que ele tá envolvido, e que esses caras estão ali realmente pra descer a porrada. É, ele se dá conta que ele tá numa guerra realmente. E só um parênteses aqui, o gigante guerreiro Odin, eu pensei que você ia falar gigante guerreiro da Eon, cara, desculpa. Passou pra minha cabeça, mas eu decidi pegar leve. E só um adendo, um gancho de uma coisa que você falou agora há pouco, antes de entrar nos detalhes do Zagnbor. O Zagnbor, ele era um deus em decadência, uma referência clássica aí ao próprio Thor, por conta da marreta e tudo mais. E também tá, tipo, tem a questão da chuva, enquanto eles estão jogando, é interessante. Mas existem vários quadros de deuses. Como a gente comentou, o Mr. Nancy, ele é um velho extremamente engraçado e em alguns momentos revoltado. A gente tem o Zagnbor, que ele é um cara conformado com a sua decadência, mas a gente também tem o caso de deuses que se escondem em outra religião, em outra mitologia, para manter-se forte, que é o caso da Ostara ou Primavera, se vocês preferirem. Porque, tradicionalmente, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, quando entra a temporada de Páscoa, diga-se de passagem, estamos aí em época de Páscoa, né? Daqui a uma semana, estamos aí trocando ovos de chocolate, celebrando aí a fertilidade, porque para quem não sabe, o ovo e o coelho da Páscoa são símbolos pagãos para Ostara, para justamente comemorar a fertilidade, trazer prosperidade às casas e às famílias. Só que esse conceito ele foi adotado pelo cristianismo. Então, a gente associa, sei lá, a Páscoa, né, a morte de Cristo, a troca de chocolates. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses, tipo, Cristo só se foge porque Natal, nascimento dele, a galera faz o quê? Troca presentes e comemora. Ninguém lembra que o cara nasceu. Páscoa, o cara morreu. Ninguém se importa, todo mundo vai e troca chocolate. Mano, e quem ganha força nesse rolê de trocar ovo, de celebrar fertilidade e felicidade, é justamente a Ostara, a Primavera, que é um deus antigo que se alimenta de uma outra vertente. Tipo, tá na sombra de outra vertente, em vez de ter uma celebração própria e um arco próprio, como Odin tem, como Zeus tem, como o próprio Zagnbord também teria. Inclusive, isso é ponto de crítica. Odin critica a própria Ostara em relação a isso. Tipo, porra, a que ponto você se submeteu pra você não morrer? E não é só a senhora Ostara que faz isso. O Marte, o deus da guerra, é um dos deuses mais poderosos que são citados no livro. Mas ele, junto com basicamente todos os deuses gregos barra romanos, eles não se envolvem na guerra. Pelo único motivo que, exatamente como Jesus, são deuses ainda muito fortes. Convenhamos. Jesus é o deus mais forte na mitologia americana. É claro que ele não vai precisar se envolver porque ele não é forte. Os deuses grego barra romanos, nós demos nome de planeta pra esses filhos da puta. O tempo inteiro eles são citados. O próprio Marte, ele é o deus mais poderoso possíveis. Ele tá na porra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam todo o seu orçamento com guerra. Ele é um deus absurdamente forte e é um dos deuses que fala: "Ah, eu tô de boa." Aí vai você que tá precisando, eu não preciso disso. Aí você pensa o grande impasse que o Jim tá. Existem deuses que não, literalmente dão uma de Rochelle Rock, tá ligado? Todo mundo odeia o Cristo, porque eu não preciso disso, eu tenho. Meu marido tem dois empregos. Só que no caso deles, eu não preciso disso, eu tenho uma legião de religiosos rezando no meu nome. Do outro lado, nós temos, em outro ponto, nós temos deuses decaídos que se escoram na sombra uns dos outros para sobreviver mendigando fé. Nós temos ainda uma terceira categoria de deuses, que são os deuses conformados como Zagnbor, que tipo, não querem lutar porque acreditam que já fudeu. E a gente ainda tem os novos deuses que tentando tipo, pegar essa galera que não tá afim de lutar e aliar pro lado deles justamente para reforçar o poder deles e botar todo mundo de joelhos. Né? Tipo, a mídia, principalmente a mídia e o mundo, eles querem usar, junto com o poder da internet, botar todos os deuses como sendo seus cordeiros para que eles ganhem poder, tipo, ganhem ascensão máxima. E Odin tá tipo, não, cara, não vou fazer isso, eu não vou deixar isso acontecer. E de quebra, nosso querido amigo Shadow Moon, que é pior do que Jon Snow e não sabe nada, sabe menos ainda, e tá olhando pra tudo isso pensando que porra que eu me meti. Enquanto isso, Odin de vez em quando esconde o Shadow Moon em algum local, principalmente porque tanto o internet, o Technical Boy, tá tentando achar o Shadow Moon, matar ele, quanto a mídia tá tentando achar o Shadow Moon para convertê-lo para seu aliado. E convenhamos, quando você sabe um plano completo do Odin, e convenhamos, Odin é um filho da puta, em qualquer versão que o Odin esteja, basicamente, ele sempre tem um plano na manga dele pra foder com todo mundo, menos com ele. Você entende porque ele não quer deixar o Shadow Moon cair na mão de ninguém. Então, de vez em quando ele esconde o Shadow Moon aqui ou ali, esconde numa cidadezinha lá na puta que pariu, que só faz frio e neva sempre, parece. Esconde, depois manda o Shadow Moon pro novo Cairo, onde ele encontra o panteão sobrevivente dos deuses egípcios. Que é um dos piores momentos pra mim no livro, porque é muito lento a parte dos deuses egípcios, eu acho, particularmente. Por mais que eu adore os deuses egípcios, eles estavam bem, mas bem cansados desse livro. Bem maçantes, assim, aquela coisa bem, nossa, mas... Sim, porque, tipo, durante o filme inteiro, o filme não, o livro inteiro, nós acompanhamos o Shadow Moon indo de cidade em cidade, acompanhando o Quarta-feira, fazendo pequenos golpes junto com ele, fazendo tudo isso em movimento muito, muito rápido. O Quarta-feira não fica parado muito tempo, ele sempre tá se movimentando, tentando atrair mais e mais deuses pra sua causa de uma guerra contra os novos deuses. E quando o Shadow é mandado para o novo Cairo, amigo, é muito devagar essa parte. Ela fica lenta, lenta e lentamente desenvolvendo. Como a Capitã diz? Manda. E que é uma coisa, tipo, na minha opinião, é proposital essa quebra quando chega o arco egípcio. Por quê? Porque a gente não tem muito conhecimento de como funcionava a religiosidade egípcia. Ao contrário do que a gente vê por mitologia grega / romana, que a gente tem livros sobre isso, a gente tem aulas de história voltada para a história da Roma Antiga, a gente tem filmes, a gente tem séries. O tempo inteiro eles são, digamos assim, em evidência. Mas quando se refere ao Egito Antigo, a gente tem muito pouco em relação aos deuses. Então você literalmente sentar e entender a origem deles, como eles funcionam e... Saúde. E como eram as coisas naquele tempo para eles, e como eles se consolidaram como deuses. Isso, tipo, daqui do futuro para o passado é muito mais trabalhoso do que a gente parar aqui do futuro para o passado para a mitologia grega. A gente tem muito menos pontos de apoio. Então, essa quebra de ritmo é proposital justamente para você sentir essa mesma dificuldade do Shadow, porque, querendo ou não, é uma desconstrução. Para qualquer pessoa que lê American Gods ou que tem contato com American Gods, é uma desconstrução, porque a gente tem um lado do prisma. A gente tem uma visão sobre, sei lá, uma religião. Por exemplo, eu sempre segui o paganismo. Eu sigo a Azathru atualmente, né? A religião nórdica, diga-se de passagem. Então, eu sempre tive muito o ângulo do panteão nórdico, dos deuses nórdicos. Ao mesmo tempo que a minha mãe, ela é cristã, então ela me passou algumas coisas. Então, eu sei alguma coisa sobre o cristianismo, mas, tipo, você sair de onde você tá e se construir em outro ponto é difícil. Agora, vocês imaginem vocês estarem no lugar de Shadow Moon. Vocês estão vendo os deuses antigos e os novos deuses e conhecendo deuses que vocês nem imaginavam que existiam. Então, essa confusão, esse misto de confusão com falta de pontos de apoio, na minha concepção, é proposital. É um plot que o Gaiman colocou justamente pra te fazer assim, criar uma simpatia pelo próprio Shadow. Em questão de, tipo, ele se descobrir, porque sim, ele se foge pra caralho, mas Odin não tem ele do lado dele só porque ele é um cara fudido, só porque ele é um cara grande. Odin tem muitos planos pra ele, que a gente vai falar mais pra frente. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer. Exatamente. Odin não escolheu Shadow Moon à toa. E pobre Shadow não tem a mínima ideia do plano do Odin. Enquanto a história avança, principalmente no livro, e na série também tem, nós temos momentos ao qual a história principal, ela é tirada de foco. Nós ocupamos algumas histórias paralelas, como a história do gênio e outras de outros deuses, de outros momentos históricos americanos, a qual essas divindades estão envolvidas. E são muitas vezes partes mais interessantes do que a própria história principal. Não que a história principal não seja interessante, mas essas mini histórias que o Neil Gaiman vem trazendo dos deuses e suas interações são fantásticas. Como a do gênio, a qual ali nós descobrimos como o gênio consegue se manter, basicamente trocando de corpo a cada tempo em tempo, ou a própria, aquela deusa que você comentou, que ela, da sexualidade, que ela usa a sexualidade como uma maneira de se manter. Biquius. Exatamente, ela usa a sexualidade como uma maneira de prover o seu poder, e vários outros deuses vão utilizando os seus poderes para meio que canibalizar o que tiver na frente deles, para que eles possam simplesmente sobreviver. Porque as pessoas não acreditam mais neles, então eles têm que achar alguma forma de tentar se manter vivos. O que nem sempre é fácil para esses caras. Shadow tá lá, não, vivendo a vida de bosta dele. Manda. Não, você ia comentar que, que nem a gente comentou, a gente tem deuses de diversas posições em diversas situações de conformismo, né? Alguns se escorando na sombra de outros, mas meio que todos eles fazem o que tem que ser feito para sobreviver. Mesmo que isso signifique, como você comentou, troca de corpos ou um expressionismo mais pesado, de uma forma que eles não precisariam daquilo, eles não precisavam daquilo nesses tempos de ouro. Aí, de repente, eles se veem disputando espaço com uma forma criada pelo homem, como por exemplo na internet. Tipo, deve ter bastante. Tipo, caralho, eu tenho um background, né? Eu sou, sei lá, eu sou união do cosmo, e aí eu nasci, sei lá, de uma explosão, e massa de energia, eu fui venerado. E de repente, uma pessoa desenvolve um algoritmo e bum, as pessoas começam a venerar aquilo. Um bando de códex matemáticos. É, galera. Bom, e quando toda a história vai acontecendo, nós descobrimos que o senhor Quarta-feira vai se encontrar com o senhor Mundo em uma reunião. Meio que é para declarar a guerra, meio que não. E quando o senhor Quarta-feira chegar lá, o senhor Mundo trai ele e dá um tiro direto na cara do Quarta-feira, uma bolota atravessa o olho de vidro e matando o velho Quarta. E era exatamente o que o senhor Quarta-feira precisava: um mártire para que os velhos deuses se unissem na causa e lutassem. Que convenhamos, ele foi lá para conversar. E eles assassinaram o Quarta-feira. Eles assassinaram o Quarta-feira. Você sendo um velho deus, você vê Odin sendo assassinado. Quando Odin, eu tô falando do Odin, não tô falando tipo, de alguém como Jesus, que é um cara da paz. O Odin foi lá para conversar e tomou um tiro. Todos os outros deuses começam a pensar: vocês deram uma bolota no Odin quando ele tava indo conversar? Imagina o que esses filhos da puta vão fazer com a gente. Exatamente. E como a gente comentou no começo, como o Jack comentou, Odin não é um cara que, ele não leva um não como resposta, e dois, 99% das vezes ele resolve as coisas na base de treta ou alguma coisa que acaba em treta. Sempre envolve um machado ou uma lança voando de algum ponto. E naquele momento, quando ele se torna um mártir, ele decide, não, eu vou abaixar a minha lança e nós vamos conversar. E aí, de repente, buia. E aí, é esse ponto que os caras falam, mano, pera lá. Tipo, Odin finalmente, depois de vários e vários milhares de anos, decide tentar uma interação diferente, uma abordagem diferente, e vocês fazem isso com o brother? Ah, não. Ah, não, perceba. Exatamente. E basicamente, no momento que eles deram um tiro em Odin, eles declararam guerra aos outros deuses. Mas antes da guerra começar, os velhos deuses decidiram buscar o corpo de Odin. E juntamente com Shadow Moon, eles vão até um ponto de encontro. E no ponto de encontro vão Shadow Moon, representando basicamente a humanidade, Circe Bog e Anansi, encontram Techno Boy, Senhor Mundo e a mídia. E cada lado fazer suas mirabolanças e cada um pegar o corpo do Quarta e ir embora. E é um dos momentos mais tensos do livro, esse encontro nesse hotel no meio do nada nos Estados Unidos. Primeiro, o senhor Technical Boy tá num lugar onde ele só se fode, mano. Porque, tipo, ele é o cara, ele é a tecnologia. Ele tá num lugar onde não existe porra nenhuma de tecnologia, tipo, a quilômetros. Ele já fica totalmente cagado. A mídia outra também que não tá muito bem ali, não. Que convenhamos, ela é que nem o Technical Boy. Não tem sinal, ela tá fodida. O Anansi e o, principalmente o Season Bog, eles estão 300% putaço. Os malucos tão assim, ó, querendo voar no pescoço dos caras, só não voam porque eles tentam lá pegar o corpo. E o Shadow tá, mano, ele tá em choque, porque, porra, quarta-feira era tudo que ele tinha na vida dele naquele momento. Ele tomou um tiro na cabeça, então ele tá com muito ódio do Senhor Mundo. É muito ódio que ele fica. Eu quero fazer uma ressalva, tipo, realmente, a mídia, ela fica desconfortável no aquele ambiente desértico, né, porque foi um ponto, querendo ou não, foi um ponto estratégico desse encontro, uma vez que a internet, o Technical Boy perdeu força, claro que a mídia, ela perdeu muita da força que ela tem e tinha no contexto da história, mas é válido lembrar que a deusa mídia, ela existe desde, bom, eu vou dar um chute aqui muito porco, posso até corrigir isso nas erratas depois, mas quando a gente fala mídia, a gente se refere a toda forma de propaganda, de propagação de alguma ideia ou produto, sonho ou whatever. Então a mídia se vê forçada a se readaptar para aquela condição. Uma vez que ela não tem meios tecnológicos para se construir e para agregar, criar novas diretrizes de informação, ela fica aquela coisa meio vintage. Ela fica desconfortável, mas ela ainda tá ali. É só uma ressalva. Sim, ela não fica tão fodida que nem o... Technical Boy. Technical Boy, ele pode ser tido como a típica criança dessa década, sabe? Tipo, de 2010 pra frente. Que, né, a criança, você não sabe, fica, pra criança se distrair, você tem que dar um tablet na mão dela, ou um smartphone, smartband, smart alguma coisa. Ela precisa se conectar a uma rede de computadores pra calar a porra da boca. Bando de Nutella juvenil. Beijo, Away, se já me ouvindo. Away é nosso herói, mano. Herói da nossa geração. E durante a conversação para retirar o corpo do quarta-feira, nós vemos como o plano do Sr. Ward está tecnicamente funcionando. Porque quem é o motorista do Sr. Ward? O Sr. Locke. Foi um dos deuses que abriu as pernas e foi pro lado dos novos deuses. Como ele mesmo fala, não tem como vencê-los, então ele se juntou a eles. E vale lembrar que, se você mais um pouquinho de mitologia, e sim, a gente vai falar isso ao longo do episódio inteiro, vocês precisam ter um pouquinho de conhecimento de mitologia, seja lá qual for, para ter uma melhor experiência em American Gods. E se vocês conhecem o arco nórdico, como eu conheço, ou até mesmo isso vai ser uma referência muito fraca, e eu peço desculpas aí a galera das outras que estiver me ouvindo, mas se você também tem conhecimento do arco do Avengers da Marvel, sim, Loki, ele era um grande oportunista dentro dos mundos dos deuses. Ele não chega a ser um babaca filha da puta, não substituto do tempo, mas ele era do tipo que... Não, ele vai por onde é mais vantajoso pra ele. E a partir do momento que o Senhor Mundo ofereceu a ele aquilo que ele mais queria, que é o quê? Poder e notoriedade, que, diga-se de passagem, é o que todo deus quer. Ele falou, mano, beleza, eu não vou nem resistir. Pra que eu vou tretar com o Odin se eu posso fechar com vocês mais suaves sem ter que tretar numa guerra? Porque, né? E, de novo, Odin resolve 99% das coisas na base da guerra, da porrada. E Loki, ele tenta muito, se você acompanhar as Eddas nórdicas, ele sempre tenta fazer algum truque ou alguma aposta pra se dar bem. E isso nunca deu certo com o Odin, porque, tipo, de outro, o cara conseguia vencer e se ele visse que ia perder, ele virava porrada e ganhava. Como a gente falou, o Odin não leva um não como resposta, então o Odin não perde. Ou não perdia até então. Então, sim, Loki, ele segue um pouco esse arco da Marvel também, pra vocês que não sabem mitologia, mas que pelo menos têm acesso ao cinema e viram Avengers, é mais ou menos por aí. Exatamente. Bom, outra decisão merda do Sr. Shadow Moon foi que quando ele fez o acordo com o Quarta-feira, ele falou que caso algo ocorresse com o Sr. Quarta-feira, ele faria os procedimentos corretos para que o corpo do Quarta-feira encontrasse paz e que talvez trouxesse ele de volta à vida. Então o nosso amigo Shadow Moon é amarrado na porra de uma árvore gigante enquanto o corpo do Quarta-feira tá por baixo por 7 dias para tentar trazer o velho filho da puta de volta à vida. Vocês estão percebendo o padrão que o Shadow Moon só se fode nessa porra, né? O Shadow Moon só se fode nessa porra. Não, mano, desgraça pouco é bobagem, velho. Manda mais que tá pouco. Basicamente. Enquanto o Shadow Moon faz essa burrada, os deuses antigos e os deuses novos estão se encontrando numa localidade pra sair na porrada. E antes de eu chegar na parte da porrada, durante o livro inteiro, uma coisa que acontece muito é o pobre do Shadow Moon ter vários pesadelos. E durante esses pesadelos, ele descobre sobre os outros deuses, sobre um deus com cabeça de búfalo que sempre está falando com ele, e também sobre uma águia. Você pergunta, uma porra de uma águia? É, uma porra de uma águia. E quando ele confronta um deus, eu diria que ele é da americano indígena, eu não sei qual tribo indígena aquele deus índio é. Não é bem um deus, é tipo um semideus, algo assim. Ele conversa com o Shadow Moon sobre essa ave, que é essa ave que eu acho que é águia trovão ou algo assim. Que caso você conseguisse capturar uma, você teria a habilidade de trazer alguém morto de volta à vida. E você já vê onde isso tá levando. Ele tem que trazer a porra da mulher dele querendo calar a boca de volta à vida. Que pra... Porra, eu... Mano, como eu disse, a Laura, velho do céu, ela só fode o Shadow, mano. Literalmente. Não é nem tipo figurativamente eles fodem, não. Ela só fode com o coitado. E aí o Shadow tá nesse dilema. Ele não quer matar a porra da águia pra trazer alguém de volta à vida. Porque, mano, porra, não quero matar um ser pra trazer outro ser à vida. Mas ainda assim, essa vagabunda não para de mexer o saco. É verdade, vale lembrar que além de toda a treta dos deuses novos, deuses velhos, e Odin morre, e aparece o Loki, e a porra toda, ainda tem a questão da Lauren Bush enchendo o saco no Shadow. É porque ela gosta dele? Não, é meramente por interesse. Exatamente. Shadow passa lá o tempo preso na árvore, e quando ele está na árvore, se vocês se lembram que nós falamos sobre os deuses africanos, os deuses egípcios, por mais que Egito seja na África, anyway, os deuses egípcios, pois bem, são eles que acompanham Shadow nesse momento de bosta. Porque Shadow morre. É. Assim, merda pouca, né? É pouco pro Shadow. Manda mais. Mais duas rodadas de merda. Shadow tá lá na merda, morre. Ele passa por várias testes, vamos colocar assim, várias merdas e outras paradas, e ele acaba ganhando conhecimento que só é dado aos deuses. E o Shadow descobre qual é o grande plano do filho da puta do Odin. E Nós sempre falamos que esse programa é só spoilers, então eu espero que vocês já tenham percebido isso. O grande plano do filho da puta do Odin não é enfrentar os deuses novos e vencer. Simplesmente causar um massacre. Por quê? Bom, Odin é um deus da guerra. Se ele conseguir fazer com que uma guerra ocorra, uma guerra entre deuses ainda por cima, é claro que Odin vai ganhar muito poder, não é mesmo? Mas você deve estar se pensando... Olha só a lógica por trás disso, não é mesmo? Sim, mas você deve estar se pensando... Porra, mas um homem sozinho conseguir fazer isso é muito difícil. Verdade. Mas Odin não está sozinho. Porque ao lado de Odin tem outro deus nórdico. O Loki. Esse filho da puta também quer que a guerra ocorra. Não porque ele é um deus da guerra como Odin. Mas porque loucura, insanidade e o caos, principalmente o caos que uma guerra causa, dá poder a Loki. Loki é um deus do caos. O que melhor do que fazer com que deuses entrem em uma batalha de vida e morte pra causar caos? Então, justamente, tipo... É, mas não é que não tava do lado do Senhor Mundo, jovens? De novo, Loki está do lado de quem for, tipo, oferecer as melhores condições. Ele é um senhor oportunista. Então, assim, é, sabe aquela coisa de, tipo, eu te dou 50, te dou 60, te dou 100, 150, fechado. Quem dá mais, leva. Quem der a melhor condição, leva a, tipo, Loki como aliado. E é óbvio que Loki pensou, tipo, two steps ahead, né? Dois passos à frente, né? Meio dessa treta toda. E mais uma bomba pra vocês. O Senhor Mundo não é quem diz que ser. Já que Senhor Mundo é o próprio Loki. Durante esse tempo inteiro, esse filho da puta estava disfarçado com o mundo, mandando uns novos deuses para garantir que a guerra ocorresse. E aí vocês percebem o quão genial é a porra do plano de Odin e Loki. Os dois líderes de cada lado são aliados, tentando simplesmente fazer com que a guerra ocorra. E diga-se de passagem, o Sheldon, ele tem, ele adquire esse conhecimento todo, ele vê a porra toda acontecendo, mas lembrem-se, o Sheldon sabe do plano. Os outros deuses não estão ligados da porra toda que tá acontecendo. Na cabeça deles, toda a trama em off, né, a trama... Em off, caralho. A trama principal, né, que é os novos deuses versus os velhos deuses, isso pra eles é muito real. Isso pra eles é muito, tipo, é muito condizente com a realidade que eles estão vivendo. Dizem que as melhores mentiras são baseadas em verdades. Os Estados Unidos, para os antigos deuses, é um péssimo local para se estar. Porque quando as pessoas vão para os Estados Unidos, elas carregam as suas crenças junto. Mas meio que os Estados Unidos corrompe essas pessoas. E elas não ligam mais para suas antigas crenças. Então os deuses antigos realmente estavam lá porque estão fodidos. Eles precisam poder. E a ideia de matar os deuses novos e pegar o poder para eles é extremamente boa para os antigos deuses. E os novos estão na mesma situação de... Porra, nós temos que matar esses velhos. Por quê? Porque eles podem foder com a gente. Então, o plano de Odin com Loki foi brilhante. O problema é que eles não pensaram que o Shadow podia foder com eles. Ah, mais um plot twist na sua cara, chapau, plot twist. Basicamente. E outro plot twist, e foi o motivo de Odin escolher Shadowmon, é que Shadow é filho de Odin. Então Odin sabia que caso ele morresse, como ele precisava morrer para garantir que a guerra ocorresse, o filho dele teria força suficiente para aguentar ser preso numa árvore durante 7 dias pra trazer o filho da puta de volta à vida. Vocês estão percebendo o quão bem pensado foi o plano do filho da puta do Jin? Ele meio que planejou tudo, do começo ao fim, para que não desse bosta. Mas infelizmente para ele deu bosta. Por quê? Nem tudo foi perfeito pro Sr. Caolho, até porque, né, ele não tinha visão para isso. Música depressa nossa, produção, por favor. Desculpa. Então é isso, galera. Boa noite. Até o próximo programa. Porque... Now the world don't move. É. Porque o nosso amigo Shadow ganhou muita amizade dos antigos deuses. Muitos viam ele como o novo líder deles, em certa medida, quando o Senhor Quarta-feira morreu. E com muita sorte e ajuda, Shadow, que tá do outro lado dos Estados Unidos, consegue chegar na batalha antes que ela comece, usando um deus águia da mitologia egípcia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e a Senhora Primavera. E ele chega lá e basicamente ele só tem uma missão: convencer a galera que essa porra é uma furada do caralho. E adivinha só, né, que o filho da puta consegue? Eu quero fazer uma ressalva sobre esse livro, que é a quantidade de plot twists contida nesta merda. Pessoas de coração fraco, leiam American Gods, porque é muito bom, sim. Ha. Só toma seus remédios antes de começar cada sessão de leitura. É, já vai pra fila do hospital, já fica no banquinho, porque, mano... Tipo você, né? Se quiser, tá gravando. Pouca gente, eu vou expor o Jack nesse momento. Ele está gravando do leito do SUS, tá? Porque ele tá morrendo ao longo desse podcast. É, tô tomando soro aqui, o bagulho tá no braço já. Eu já tô vendo já com o terceiro olho da mente já. Porque eu tô fudido. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. E. Mas você deve estar pensando, tá, mas o Jin morreu, mas o Loki não quer deixar que a batalha não acontecesse. E é verdade, Loki, se ele estivesse vivo, não deixaria que a batalha parasse. Mas Loki, quando o Shadow vai falar com os deuses, não está mais vivo. Porque nossa velha e maldita amiga Laura fez primeira vez uma boa jogada nessa porra de livro. Ela chega lá onde Loki está, por causa de outro agente do Loki, que acha que ele é o Senhor Mundo, e basicamente pega uma arma, coloca na própria boca, enquanto o Loki está segurando ela, atira e a bala pega no Loki. E vale lembrar que ela, obviamente, ela sofre alguns danos, mas ela não perde a vida, porque, né, a moedinha do Leprechaun garante que ela fique muito bem, obrigada, e pau no cu de todo mundo. E, mano, a moeda, o Leprechaun, ele se dói de uma forma por ter perdido a moeda. E alguns momentos ele tenta recuperar a moeda, mas, tipo, vocês que... Se vocês ouvem essa porra desse podcast, vocês devem ter alguma mínima referência nerd nessa caralha. Então vocês devem saber que pessoas mortas, elas, quando voltam à vida, elas detêm uma força sobre-humana. Obviamente a Laura é extremamente forte. Então, tipo, ela consegue fugir do Leprechaun sem maiores problemas. E ela consegue colocar uma porra de uma arma na cabeça de um deus sem maiores problemas também. Então, assim, ela é chata, é um embuste morto-vivo que não tem nada a perder, entre aspas. Ela tem algo a ganhar. Ela tem um objetivo final que ela quer ressuscitar. E sabe-se lá o que ela quer fazer da vida depois daquilo. Porque, né, ela é uma pessoa tão sensal. Mas tão sincera, gente. Ela é muito sensal. O meu problema com ela não é nem a questão da traição. Porque, tipo, aí você entra numa discussão muito mais aprofundada. Você pode ter uma discussão muito, muito mais ampla sobre coisas que levam uma pessoa a trair ou não. Mas eu não vou entrar no mérito disso. Eu quero focar no quão chata ela era. Inclusive, um paralelo com a série, durante as cenas da Laura em vida na série, porque assim, a série American Gods parece que eles arrancaram as folhas do livro e colocaram no chão do cenário, a galera foi pisando em cima porque foi um negócio muito digno. Mas todas as cenas em que a Laura estava viva, tinha uma mosca rodando perto dela. Tanto que ela tinha várias inseticidas na casa, aqueles bagulhinhos de grude que pra, cola pra mosca e tal. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem pra indicar que ela está morta desde o começo, que ela está morta mesmo viva, que ela não tem vontade nenhuma de viver. Então, depois que ela morre, ela pensa em voltar à vida, mas o que ela vai fazer vida? Viva porra nenhuma, ela só quer viver mesmo. Porque, sei lá, essa porra, caralho. Tem ranço dela também. Puta que eu pariu. É, meus amigos. E é nesse momento que o Shadow faz algo que desde o começo eu pensei que ele deveria ter feito. No momento que, ela, que ele viu ela se mexendo, que ele simplesmente chega, senta do lado dela, coloca a mão dele no corpo dela e arranca a porra da moeda que tá presa no pescoço dela e fala, vai tomar no teu cu, vadia, morrei. Sim, foi o meu momento mais feliz nesse livro. Vai pra puta que te pariu, meu irmão. Vaza, vai, some. Eu não vou matar a porra da águia pra você tá viva, não. Vai, vaza. Show. Nesse momento, Jack fechou o livro, pegou uma vuvuzela e ficou tocando. É, meu amigo. Sabe aquela música do Batman, da série de 50 e pouco lá? É aquela música que tava tocando na vuvuzela, meu irmão. Mano. Velho, melhor momento do livro. Aí, Shadow Moon para a guerra. Sozinho, basicamente, ele impediu os planos de Odin e Loki. E ele é levado embora pelos nossos dois amigos desde o começo, Anansa e Sezebok. O Anansa, ele tem um bom e velho papo, divertido e tal. Conversa muito tempo, até que Shadow levanta o rabo da cadeira e fala, com licença, eu tenho negócios inacabados. O Anansa sabe exatamente que porra é a merda da marretada e fala, mano, por que você não deixa isso pra depois? Vai fazer isso outra coisa? Não, o Shadow fala, eu tenho que resolver isso. Eu devo isso ao cara. Ele chega lá. Até o próprio Sizenbog fala, não, mano, deixa essa porra pra lá. Fala, não, eu devo isso a você. Você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfiar a marreta na minha cabeça. Então vamos logo com isso. Porque assim, eu tenho mais coisas pra fazer quando eu morrer. Vamos apressar aí. Somente porque, convenhamos, o mundo do Shadow tá todo destruído. A mulher que ele amava, que fudeu com ele, morreu de vez, finalmente. Aleluia. Ele não tem emprego. O emprego maluco que ele tinha com o Quarta-feira foi pro saco, porque Quarta-feira morreu. Fazendo tudo parte do plano do Quarta-feira pra fuder com todo mundo. E fala, meu amigo, pega essa marreta e faz o que você tem que fazer. O Cinebog fala, ok, né? Shadow Moon ajoelha na frente dele. Aí o filho da puta me pega a marreta, chega bem próximo do rosto do Shadow e dá só um toquinho, tipo um empurrãozinho, e fala, pronto, eu dei a marretada, você tá livre. Mas que filho da puta do caralho. Nossa, melhor personagem. Eu olhei pro livro e falei, wait, what? Is that? Like that? Bitch! Eu não tive palavras pra explicar, porque, tipo, realmente, vocês veem como o traço caricato dos deuses antigos, né? Que é a questão do, você tem uma promessa, você tem um compromisso muito forte, e você, tipo, you do what it takes, né? Você faz o que é necessário pra cumprir com esse compromisso. Isso você vê tanto da parte do Zweinbauer quanto da parte do Shadow Moon, porque provavelmente, isso na minha cabeça, ele queria levar a porra da marretada porque ele queria relembrar algo, ele queria buscar mais respostas, e ele viu que ele tinha uma resistência do caralho, como ele ficou lá fudido na árvore, e ele teve aquelas revelações, talvez a marretada do Zweinbauer trouxesse mais revelações pra ele, e nesse momento, a busca por respostas ou por soluções era tudo que ele tinha. Mas o Zweinbauer é um deus velho. Então, tipo, ele deu uma retada. Ele não disse que ia dar uma retada pra matar. Ele disse que ia dar uma retada. Pronto. Ele fez, tipo, a dinâmica do Bios quando disse que ia destruir a Terra, né? Ele venceu o Goku e destruiu uma pedra que era da Terra e falou, beleza, ele destruiu a Terra. Agora, você treina aí e se foda. Zweinbauer is the new Bios. Então, o livro acaba meio que dessa maneira. Shadow Moon não consegue tomar a marretada que queria para aprender mais, o que é meio engraçado. E ele decide viajar pelo mundo e conhecer mais o mundo. E, por acaso, ele viaja para um lugarzinho ali na Escandinávia, a qual, andando, ele conhece uma outra figura que ele já conheceu no momento a qual Odin, a Nancy e outros deuses mostraram suas formas, suas várias formas para ele. E quando Shadow viu Odin, Shadow viu quarta-feira, Shadow viu o grande guerreiro Odin, mas Shadow também viu um velho vestido uma roupa que lembra muito Gandalf, só que um pouco mais novo. E é exatamente esse velho que ele vê. Ele vê Odin, não o Odin que ele conheceu, mas um outro Odin, na Escandinávia. E Shadow entrega para esse outro Odin o olho de vidro do Senhor Quarta-feira e dá adeus e vai embora. É fantástico. Tipo, eu achei esse final um final muito digno. E como eu comentei no começo desse episódio, saúde, como eu comentei no começo desse episódio, muitas coisas de American Gods ficam mais evidenciadas quando vocês leem outras obras no New Gaiman. Obras que estão diretamente linkadas a American Gods são, por exemplo, a Interworld, no inglês está ótimo hoje, que é o Entre Mundos. Também a gente tem aí o Anansi Boys, que é os filhos de Anansi. E eu não sei dizer se o Neverwhere tem alguma coisa a ver também, mas provavelmente sim, né? A Terra do Nada tem alguns pontos referenciais. E, obviamente, também temos aí o Norse Mythology, que é a mitologia nórdica, que também tem muita coisa que, se você ler, independente da ordem, mitologia nórdica ou American Gods ou vice-versa, você pega muita coisa do tipo da visão dos deuses e você consegue entender um pouco melhor cada metáfora que o Gaiman usou para apresentar os deuses velhos, principalmente, ao Shadow Moon. E nós temos que falar sobre as versões brasileiras desse livro. A primeira vez que eu li em inglês. Sem problemas. Olha, babaca do caralho, né? Basicamente. Fala o seu cu, aquelas. É isso aí. Eu consigo ler inglês, foda-se. Eu li inglês, porque conseguia, tipo, o livro por 20 conto. Fazer o quê, né? Promoção de internet da Lice. A segunda vez que eu li em versão digital. E eu li a primeira tradução do livro pro BR. E caralho, que tradução porca do caralho é aquela. A quantidade de erro de concordância, erro de tradução são absurdas. Ainda bem que saiu aquela segunda versão, que basicamente é mais fácil conseguir hoje em dia, uma tradução decente, porque porra, aquela primeira tradução é horrível, mano. Não, mas esse é um problema muito atual de vários títulos que não são portugueses, não são brasileiros. E o American, todas as obras do Neil Gaiman, quando eu digo todas as obras, eu também estou incluindo nisso os livros infantis, os contos, os romances e principalmente as HQs, todas elas sofreram muito com a questão da tradução, porque pode parecer besta eu falar isso, mas é uma coisa que muita gente, por incrível que pareça, não sabe, mas só traduzir é muito pouco. Você tem que contextualizar, trazer a figura de linguagem, trazer uma síntese correta. Quando você, quando você estuda outros idiomas, você acaba aprendendo isso um pouco melhor. Mas no caso das traduções, principalmente das obras do Neil Gaiman, tem uma coisa que essa porra tem, é metáfora. É figura de linguagem. E a metáfora representa coisas que você só vai entender mais pra frente, assim, tipo, ele só dá uma metáfora no começo que só vai cair surpresa no final. E a primeira tradução de American Gods, ela é muito porca, realmente. Lembra até aquelas infiéis francesas, saca? De tão bosta que é. Mas a versão, vamos dizer assim, o remaster, né, o relançamento de American Gods agora, de 2017/2018, tá mais decente. Eu dei uma lida. Tá menos ruim, tá mais aceitável. Ainda não é tão fluido como a obra original. Porque, de novo, além de ter a questão de todas essas marcações, figuras de linguagem, contextualização, tradução, concordância e afins, também tem a questão de, tipo, Neil Gaiman ser Neil Gaiman. Então, a forma como ele escreve, não é de qualquer um também. Tem gente que lê e acha chato, tem gente que lê e acha confuso, acha difícil. Então, tem toda essa somatória de elementos. Mas a última tradução que fizeram ficou ok. Mas eu sinto muito por você que leu a primeira tradução, cara. Que bosta. Caralho, tô bem triste por ti, Jack. É, gente, a primeira tradução, ela é bem triste. E nós prometemos que iríamos comentar, por mais que seja brevemente, a série American Gods. E a primeira coisa que eu quero tirar do meu sistema é que, caralho, como é que eu peguei raiva dessa série antes dela começar só por causa da propaganda dela que tava o tempo inteiro no YouTube, que deuses são reais se você acredita neles. Vai tomar no teu cu quarta-feira, eu não aguento mais ouvir tua voz, mano. Eu peguei raiva da série antes de começar a assistir só por causa da propaganda, de todas as vezes que eu vi essa propaganda, mano. Eu peguei raiva de American Gods porque, tipo, quando saiu, quando começaram a... quando falaram que ia ter uma série do Neil Gaiman, primeiro que eu enchi meu coração de esperança, assim como muitos fãs desse cara, do Sr. Gaiman, a gente encheu o coração de esperança porque o que todo mundo quer, isso mesmo, senhoras e senhores, uma série sobre Sandman. E eu pensei, mano, vai ser uma série do Neil Gaiman, vai ser Sandman, me lança o American God. Não era amor desse lado, fez beijos do molejo. Mas eu assisti essa merda quando estava saindo semanalmente. Então todo domingo à noite, / segunda-feira de manhã, eu sofri esperando alguém upar a porra do episódio, porque eu já tenho a Netflix, eu não vou pagar a porra da Amazon pra assistir essa caralho. Então eu tinha que esperar sair em algum lugar. Eu ficava tipo, ah, pelo amor de Deus, alguém pelo Deus. E quando a série acabou, eu fiquei muito órfão. Eu ainda estou órfão de American Gods. E diga-se de passagem, era pra série voltar esse ano, ela foi adiada pra 2019. E eu tive a péssima notícia de que uma das atrizes, que é tipo, do elenco principal, não vai fazer mais parte do quadro dessa segunda temporada. Que é justamente a mídia. A mídia não vai aparecer na segunda temporada. Que é a Gillian Anderson, que ela deu uma entrega fodida. E a Gillian Anderson, ela... além dela ter uma atuação impecável e ela foi indicada ao Emmy por melhor atriz, ela contextualizou a mídia em várias formas. Ela aparecia uma hora a Marilyn Monroe, outra ela aparecia como David Bowie. Ela dava discursos extremamente fortes e a caracterização dela era uma coisa que conquistava sua simpatia de um jeito ou de outro, porque você não tinha como não pegar a referência e como não se... sabe, não se sentir, sei lá, seduzido pela forma como ela falava e fala. E você saber que ela não vai estar na segunda temporada, isso destruiu um pouco do meu coração que sobrou. É, galera. A série, ela é muito bonita. Ela, até o momento, é muito bem feita. E ela segue o livro... adaptando sempre que preciso, muito bem. Até o momento nós só temos a primeira temporada, mas pra mim essa primeira temporada vale a pena cada episódio. Eles são muito bons. Pra mim eles são ainda melhores quando você já leu o livro e sabe sobre tudo, como o conflito da Potodin é... e você vai percebendo pequenas dicas aqui e ali da série sobre o grande plano do Odin, por mais que eles nunca falam sobre ele de verdade. Mas American Gods é uma obra que você pode assistir sem ter lido o livro. Caso você tenha um mozão que não leu o livro, não se preocupe, você pode assistir a série junto com o mozão, que não vai ter problema, porque não precisa ter lido o livro para entender a série. A série sozinha se explica muito fácil. Sim, ela tem uma figura fácil, como eu falei. Neil Gaiman tem uma marca muito característica, mas a série foi muito bem adaptada. Então, ela é fluida, ela tem uma linguagem própria de comunicação. Em questão de fotografia, efeitos especiais, mano, 10 de 10. Tipo, principalmente no que se refere aos os novos deuses, né? O que um dos deuses que usa dos recursos de CG pra caralho é a própria internet, né? O Technical Boy. Nossa, tipo, toda vez que ele tá presente no negócio, é uma outra energia e aquilo não parece uma coisa trash. É muito orgânico, é muito fluido, é muito bom de se ver. E, bom, vamos esperar. A primeira temporada foi muito bem avaliada, como eu comentei. Ela teve 92% de aprovação do Rotten Tomatoes, isso pela crítica, e 87% do público também super aprovou. E cenas de gore e sexo existem dentro da série, no melhor estilo Game of Thrones, então é sangue pra caralho e umas putarias de leve, assim, pra dizer, entre aspas, de leve, né? Mas, assim, eu diria que todas as cenas de American Gods, em absoluto, desde as cenas de pancadaria até as cenas mais calientes, por assim dizer, elas são necessárias. Elas não são aquela coisa de, tipo, ai, nossa, exibicionismo. Não. Todas elas... É que nem eu comentei no episódio de Castlevania. São arcos essenciais, são pontos... São marcações muito, muito pontuais. Então, assim... Mas é claro que a gente vai fazer um episódio só sobre American Gods, tipo, a série, quando tiver a segunda temporada. E vale lembrar também, tipo, já enaltecendo aqui o quão puto a gente fica, a atriz, a Emily Browning, ela passa a cara de embuste pastel em paca foda que a Sarah tem nos livros. Ela consegue passar isso com uma maestria que, olha, não merece palmas, merece Tocantins. Ai, ai, ai. Bom, eu recomendo a série. E, enquanto ao livro, eu recomendo pra caralho esse livro, mano. Ele é uma das principais obras do Neil Gaiman por um motivo. Existe um motivo porque por mais de 10 anos o povo encheu o saco pra que ela fosse transformada numa série. Porque essa é muito boa. Pelo menos pra quem... em geral gosta do Neil Gaiman, consegue facilmente gostar desse livro, dessa série. E se você gosta da ideia de deuses, você gosta de road trip, e você gosta de ser surpreendido, Deuses Americanos vale a pena a leitura. Por mais que muitas vezes seja uma leitura um pouco difícil. E eu particularmente recomendo muito tanto a série quanto o livro. Se você tem preguiça de ler o livro, assiste a série. Se você quer assistir o livro, assiste a série e ver o livro, mano, à vontade. É uma experiência muito boa, vocês não vão se arrepender. E eu recomendo também, tipo, que vocês conheçam também outras obras do Neil Gaiman, como o próprio Sandman, que é muito popular pra vocês, principalmente pra quem gostar de HQ, tá ligado? É um bagulho que vale muito a pena. Deu o Norse Mythology também, que é muito bacana. O, tipo... Meu, só ler. Conheçam no game. Porque, tipo, ele é um cara muito bacana. Em termos de escritor. Ele é um cara muito foda. Inclusive, ele também é podcaster. Ele tem lá o podcast dele. Depois eu deixo o link na descrição. Ele é muito bacana também. E no contexto geral, cara, 10 de 10. Leria / assistiria de novo. Tem o selinho Two for Play de qualidade. Sim, essa série e esse livro tem o selo Two for Play de quality. Isso vale porra nenhuma, mas a gente aprovou, então foda-se, é a nossa opinião, caralho. Ai, ai, eu adoro esse programa.